Tá dando uns pau na conexão aqui. Que é a Net Vita. Tá tipo Arô Arex, Arô. É, como é que foi lá? Cara, não tem mais idade pra muita coisa não, viu, cara? Também fica dando pulinho. Underground na cidade. Popstar no interior. Artista de fim de semana. Trabalhar segunda-feira. Não aguento mais. Underground na cidade. E aí, galera, estamos começando mais um Esconderijo Underground. Meu nome é Luiz Augusto Vulcanes. Pra mim, primeiro é aquele que faz primeiro. Pessoal, gente boa de Deus, eu sou Eduardo Teixeira, do Cristo Suburbano, e quem chega primeiro bebe água limpa. É isso aí, hoje a gente vai falar sobre uma outra coletânea. Era isso, Eduardo? Teve outra, Luiz? Teve outra? Teve outra. Foi uma fanboy coletânea? Isso, lembra que a gente falou naquele episódio da coletânea Cristo Suburbano, que a Cristo Suburbano é a primeira coletânea de punk rock nacional? Mas existe uma outra coletânea, só que ela tem características diferentes, né? É, e eu, como bom marqueteiro que sou, descobri isso também. Pode crer, mas a gente vai falar daqui a pouquinho, porque antes nós temos uma chamada muito importante que você não pode deixar de ouvir. Daqui a pouco a gente volta. Você está ouvindo o podcast do Esconderijo Underground. Nosso site é esconderijounderground.com. Acesse, escute, comente, opine, podcast do Esconderijo. E chamada doida é essa aí, Luiz? Pois é, cara, a gente tá fazendo podcast e eu nunca dou os endereços do podcast. Do pessoal, né? Então agora a gente incluiu aí os endereços do podcast. Assuntos importantes, recados, avisos. É, a gente é marinheiro de primeira viagem, pessoal. É, inclusive o pessoal que tá comentando, obrigado aí o pessoal que tá comentando nos posts, não, vocês não vão ficar órfãos. Nós vamos ter agora, deve chegar, tá pra vir aí um episódio especial só de feedbacks, onde a gente vai ler os recados, vai comentar, vai de repente dar uma informação a mais a respeito daquele episódio e tal. Então vai rolar aí um especial de recadinhos do Esconderijo. Vai ser igual a Xuxa, vai pegar um monte de carta, jogar pro ar, catar sua cartinha, o Praga cata sua cartinha e a gente lê. O Praga sou eu, né? Caramba, te chamei de Xuxa, Luiz. Que sacanagem. Ai, ai, ai. Vamos lá. É Brazilian Punk and Hardcore Christian Skin ou Attitude and Faith? Acho Attitude and Faith algo mais forte também, hein? É, né? Cara, essa coletânea é de fanboy, cara. É uma coletânea de fanboy. Explica pra galera aí o que é fanboy. Tem gente que não sabe, né? Cara, fanboy é o seguinte. Eu sou um fanboy. Não tem como, eu sou um fanboy da Marvel Comics e da DC Comics. Então, tudo que eles saem, tanto de filme, seriado, quadrinhos, eu tô meio batendo o olho. Então, eu sou meio fanboy. E por ser fanboy, eu também já fiz um clipe não oficial pelo Cristo Suburbano Records ali do Grave Rover. Montei. Exatamente. Eles ficaram sabendo, eles curtiram e acabaram pegando pra eles. Esse fã meio de vídeo. Tá lá também. Muito na... massa, né? Tá no canal deles. E o Atitude Fanboy foi do Daniel Santana, que eu achei muito legal que ele criou uma coletânea. Um dia, assim, eu digito o nome Timóteos, né? Como sempre eu digito o nome da banda, que eu tô no Google, pra ver como é que tá a movimentação, tudo. De repente eu vejo a foto de uma caveira de moicano, que era a capa do CD. Que tá aí na vitrine da postagem. É, aí eu olho ali, Atitude and Faith, Timóteos. Eu falei, cacetada. Eu achei muito doido o que o cara fez, cara. O cara montou uma coletânea e disponibilizou para download aí para quem quiser ter. E aliás, Daniel, você que tá ouvindo isso aí, parabéns pela tua atitude, porque eu não acho ruim você divulgar, salvo algumas bandas que têm assinatura com gravadora, eu até entendo isso aí por causa da gravadora, eu não acho ruim, cara, você fazer isso aí, porque você está divulgando meu trabalho e divulgando a mensagem da palavra de Deus, né? Eu não tenho nada contra isso aí, então... É, galera que tá ouvindo, quiser pegar minha música e botar umas coletâneas fanboy aí, cara, é, a gente chama de coletânea não oficial. Quiser colocar aí, eu não acho nem um pouco ruim, cara. Pode divulgar mesmo aí, que quanto mais divulgar, mais a palavra de Deus através do hardcore, do punk rock, pra mim tá sendo divulgada, né? E você, Luiz? Beleza, cara. Eu sempre fui adepto da distribuição livre. Eu acho que a mídia física, né, se você grava um CD ou um vinil, por exemplo, que é um desejo grande que eu tenho de fazer um vinil ainda da minha banda, você tem que vender, porque tem um custo, né, de material, de uma série de coisas. Agora, MP3 aí, a mídia digital, cara, eu sou a favor da distribuição livre, eu até prefiro, porque daí ninguém vai estar pecando porque tá pegando o meu material, né, de forma... sei lá, fora da lei, né, vai tá disponível, eu já licencio pela Creative Commons mesmo, pode baixar, pode reproduzir, pode distribuir, só não pode alterar, né, e tem que dar os créditos, pelo menos. É, eu, na época do Timóteos, que eu tinha a banda Timóteos, era a época que a gente gravava mídia de CD e distribuía na capinha, tudo, as demos, até costumava brincar, cara, quem me aparecesse com o CD pirata da banda, eu autografava também, tá vendo? Até escrevi em cima também, não. Valeu, obrigado. É, não dá nada, sabe? Eu acho que o pessoal faz questão de muita coisa. Eu entendo, assim, um lado, né? Que tem o trabalho, tem curso de estúdio hoje. Mas eu vejo também que, às vezes, as pessoas usam um pouco de desculpa só pra ganhar em cima, sabe? Pô, tem aquele moleque lá na... que ele não tem acesso. Pra ele comprar, a gente tava falando em off... sobre o custo hoje de envio da mídia pelo correio, que tá altíssimo, tá praticando impossível vender um CD pelo correio, porque o preço do molho tá mais caro do que a galinha, né? É, e a gente pode estar sugerindo aqui, de repente, quem se interessar, a gente conversar com a gente fazer uma distribuidora. É, isso aí é uma ideia que vai rolar, isso aí não vai ser do dia pra noite, mas a gente tem que achar uma maneira alternativa de distribuir o material das bandas aí, né, passando por... Já que não tem FedEx no Brasil, né, no, o governo não deixou entrar, por quê, né, porque o serviço funciona e é barato, mas não deixou entrar, então a gente vai ter que criar o nosso, né. É verdade, é aquilo que a gente faz, né, cara, a gente mete as caras e manda bala, mas vamos falar um pouco dessa coletânea aqui do... Essa coletânea, grande coletânea fanboy aí do Daniel. Beleza. Boa pra caramba, já conversei com ele muitas vezes pelo Facebook. Você sabe de quando que ele lançou essa coletânea? Cara, tem anos, bicho. Eu acho que eu fui saber dessa coletânea em 2010, tô chutando por alto. 2010 mesmo, 2011, 2010 vai, pra ser mais exato. Então, como coletânea de fanboy, então vamos colocar aqui, coletânea de fanboy... Essa sim, é a primeira, né? É, a primeira que eu tomo conhecimento, cara. Não, até não sei se existe alguma outra nessa linha. É, a primeira que eu tomo conhecimento é essa. Uhum. E coletânea oficial, que foi conversado com as bandas, foi, né, acertado para estar lá as músicas, é a Cristo Suburbano Volume 1. Isso. Fora que a Cristo Suburbano Volume 1, eu me inspirei muito na Pancorama dos anos 90, vocês podem ver lá num episódio aí do podcast, e mandei bala, conversei com bandas, da mesma maneira aí que eu tô montando, que eu montei o selo Cristo Suburbano Records no Bandcamp, só tem lá com banda que foi conversada. Beleza. 200 downloads gratuitos disponíveis por mês, depois do Bandcamp ele trava, né, ele trava para cobrar. Não fique por isso, eu deixei na própria página do Cristo Suburbano do Facebook as fotos dos CDs e os acessos ao SoundCloud direto também. Não pague por isso, entendeu? Porque isso aí é uma política do próprio Bandcamp. E se quiser pagar também, não tem problema, né? Pagar eu repasso pros caras. Pagar eu repasso pras bandas. É. Particularmente, prefiro que não faça isso. Bacana. Então essa coletânea, provavelmente ela já tem mais de 5 anos. Por aí, viu? Por aí. Vamos falar dela, então? Vamos falar dela aí. Ela, atualmente ela tá lá no SoundCloud, o endereço vai estar disponível também aí no post, com 15 músicas. Ela tinha mais, se não me engano. Tinha sim, tinha bastante. Não sei por que foram retiradas algumas músicas, não sei se foi por essa questão de direitos autorais, aí, eu sei lá, eu vejo crente fazendo umas coisas assim, cada um, né? Não quero discutir esse assunto. Cada um, quem quiser de limusine com tal TR, né? Hadouken! Eu tô só falando as iniciais, TR. Assista um show do TR e ande de limusine com ele, curta um gospel ostentação, cada um. Gasta uma grana aí, beleza. Então vamos lá, mas tem 15 músicas lá, né? Primeiro bloco aí, vamos falar de três bandas, da Crença e Fúria, Foco Nocivo e Nossa Fúria. Manda bala. Você conhece essas bandas aí, Eduardo? Mas só por nome, cara. Eu, pelo que eu sei, Crença e Fúria, Foco Nocivo e Nossa Fúria é aqueles hardcore bem New York, pelo que eu ouço, assim, pelo que o povo comenta. É que tem tanta coisa na internet, gente. Me desculpa, assim, tem gente que me manda um CD, eu só vou ouvir 5 meses depois do CD do cara e comentar. Tanta coisa que tem na internet, faculdade de direito, um monte de coisa aí que é puxada, então, né, fora a ministração. Então, assim, às vezes você me dá um CD hoje, eu só vou ouvir o seu CD 5 meses, 2 meses depois, 3 meses. Mas pelo que eu sei, é meio HC New York. Uhum. Bom, Crença e Fúria, a música é Súplica, certo? Certo. Foco Nocivo é Destruir a Violência. Isso. E Nossa Fúria, Ódio nos Olhos. Como o nosso tempo é curto, a gente vai, desse bloco de três, nós vamos tocar duas. Beleza. O que você escolhe aí, Eduardo? Ó, curiosamente, eu quero vamos ouvir o Foco Nocivo e o Nossa Fúria. Beleza, era a minha escolha. Nossa Fúria, eu gosto muito do trabalho deles. Ah, bacana. Então, eu acho assim um hardcore bem com atitude. É meio brutalzão, né? É brutal, mas é legal, assim, sabe? Bem, bem emocionante, digamos assim. Então, Foco Nocivo, Destruir a Violência e Nossa Fúria, Ódio nos Olhos. Manda bala. You saw Pedrada, hein, bicho? Ô, meu Deus do céu. Como tem banda boa, né, cara? É, as pedradas braba mesmo, hein, cara? Tem muita banda boa. Tem aí o rocker. Grande rockers aí. Estão de parabéns, hein, cara? Pode crer, cara. O Nossa Fúria tem os trabalhos deles, sabe? Muito boa, mano. Eu curto pra caramba, assim. Acho muito legal. Não é o meu estilo, né? O meu estilo é bem old school. Mas, assim, eu curto pra caramba. Eu curto tudo, né? Você viu que o programa passado aí, a Canja, no Esconderijo, a gente fez com uma banda de metal. É, metal pra mim é só o Massacration. É que a ideia, né, do Esconderijo é abrir pro underground de uma forma em geral. Vocês vão ter muita surpresa aí. Vai ter um pessoal aí fazendo coisas bem, bem diferentes. Porque a galera nem imagina que dentro do meio cristão tenha tanta diversidade, criatividade, né, tanta coisa acontecendo aí. Falando em metal, mandar um abraço aí pro amigo meu Alexandre, baixista. Ele é missionário, conheço o cara há anos, viu? Conheço o cara há 19, 20 anos. O cara continua cabeludo, o cara continua heavy metal. O cara tava com um missionário do Nordeste e ele é da banda Halloween, né? Depois aí eu vou até te passar a ideia da coisa dos caras. O cara é metalzão mesmo. Oh, bacana, bacana. Halloween é uma banda de metal. Alexandre, um abraço pra você, viu, cara? Gosto de você pra caramba. E quem quiser participar da Canja, já sabe, né? Entra em contato aí com a gente pelo Face, pela própria página do Esconderijo. Quiser falar com o Eduardo também, no Cristo Urbano, entra. Pelas nossas páginas pessoais, a gente não tem... Eu, pelo menos, não tenho tempo ruim. O cara me adicionou, eu tô aceitando. Até chegar no limite. Eu tenho que criar outro perfil. É, adicionando aí, tá me adicionando, eu tô aceitando também. Eu aceito todo mundo. Aí, a não ser que seja um cara muito mala, eu já bloqueei umas pessoas. Uns aí também aí, o cara chega... O cara, na fase do documentário, eu já bloqueei alguns. Às vezes o cara não chega nem pra o cara acessa pra page do Facebook pra encher teu saco. É, não tem o que fazer, né? É, você devia ter feito isso, né? Pega um tablet e faz sozinho, meu irmão. É, aí ele lê a Bíblia. Ah, eu não gosto de ler a Bíblia. Vai lavar uma louça, cara. É, carpir um lote. Bom, próximo bloco aí. O que que vem nesse próximo bloco aí? HB12. Ah, esses caras são da hora. Da onde que é a HB12? Cara, da América do Norte, lá do Nordeste aí. Agora... Opa, é, do outro país, né, que o pessoal do Sul tava querendo, meu pessoal, que eu tenho uma vergonha disso, tava querendo separar aí o Brasil. Eu falei pra eles, eu não quero me separar do Nordeste, cara. Primeiro porque eu não quero ter que viajar pro exterior pra pegar uma praia decente. É, não... Não quero ter que pagar, imagina comprar fruta... tropical em dólar, com o preço que tá o dólar, tem que importar fruta tropical. Cara, falando até disso aí, a gente vê umas manifestações aí que os caras pedem, eu vou ser sincero, se você me pegar, você apoia o comunismo? Também não apoio, cara. Você apoia a direita? Também não apoio, meu irmão. Eu apoio um negócio mais centrado. Tanto eu acredito que alguns têm propostas boas e ruins, e o outro também tem proposta boa e proposta ruim. Então, como tudo, né? Então, assim, ficar pedindo intervenção militar, achar o verde e amarelo da intervenção militar aí vai, como é que eu posso dizer, vai ser uma melhora pro país, numa boa, pra mim não vai ser uma melhora, porque é o seguinte, vai impedir a liberdade de expressão do pessoal que é mais esquerda, o pessoal tem uma liberdade de expressão. Exatamente. Da mesma maneira que você que tem uma ideologia de esquerda e tá ouvindo esse podcast, e achar que a esquerda vai ser a melhora, me desculpa, cara, mas eles vão também podar a liberdade de opinião. Você pode ver aí o caso do senhor Levi Fidelix, que na minha opinião eu não vi nenhuma manifestação. Eu tô falando aqui com o estudante de direito. Eu não vi nenhuma manifestação homofóbica. Eu vi um emitir de opinião. E aí eu sei que vou criar polêmica nisso que eu vou falar. O cara, ele emitiu uma opinião e muita gente caiu matando em cima do cara. O juiz quis fazer uma justiça social. Lógico que cabe recurso e vai para 3 desembargadores analisar melhor a situação, né? Aí eu tô abrindo isso aí. Então não adianta, tanto um lado como o outro, eu não apoio a ditadura da opinião. A ditadura da opinião é, minha opinião tá sobre a sua. Peraí, tem essa questão ofensiva. Eu não vi chegando chamando ninguém de. Né, chamando ninguém de bicha louca, chamando ninguém de viado, não vi falar nada disso aí. Desculpe os mais púdicos que estão ouvindo minha boca falar desse jeito. mas eu não vi ele falar nada disso. Ele falou lá a opinião dele, ele até falou, sei que vou perder votos por causa disso, e aí eu vejo uma ditadura de opinião. Da mesma maneira que eu não apoio a cambada evangélica, e eu não vou nem chamar de bancada evangélica, vou chamar de cambada evangélica, onde quer enfiar Jesus na goela dos outros. Exatamente. Isso aí, nem quero entrar nesse assunto, senão eu fazer outro podcast já. A gente faz um podcast sobre isso. Então, HB12 é lá de cima. É, fala. Qual é a outra? NOS. NOS, é. Da onde? Mas não sei quem são esses caras. Não sabe. Ainda existe essa banda? Acho que não, nem né? Nem sei quem são. E Grande Ressurreição, né? É, Grande Ressurreição Subúrbio. Ressurreição Subúrbio, eu tenho fé, do NOS, História Sem Fim, do HB12. Bom, uma das músicas que a gente vai tocar é do Ressurreição. Tá escolhido. E eu? E a outra? HB12. HB12? Isso. Então, taca de pau, Marco Velho. Taca de pau. Bosque, cama, no subúrbio. Voltemo. Depois um momento assim, é bom ouvir umas músicas, depois no momento revolta. É que dá vontade de falar, né, cara? Tinha que ter podcast todo dia. Aí é fogo. Mas vamos seguir aí. Cara, eu gostei muito. Essa coletânea, inclusive, né, a gente tem que... Você vê como é importante esse tipo de trabalho. Ela me... Foi através dessa coletânea que eu conheci muitas bandas que eu não conhecia. Né, eu tava naquela busca de bandas novas, né, naquela, procurando a galera aí, do, principalmente do punk cristão. Tinha pouca, tinha mais informação de fora, mas não de dentro do Brasil. E foi graças a esse trabalho que eu conheci aí bastante banda, fui descobrindo a galera. É verdade. Inclusive conheci os Timóteos. Timóteos, né, cara? Bom, próximo bloco aí, o que que temos no próximo bloco? Transbord. Transbord, da onde? Os caras estão de Itapeva, São Paulo. Itapeva, isso é interior de São Paulo? Interior de São Paulo, hein? Interiorzão mesmo. Essa é fostismo, é isso mesmo? Fostismo, é isso mesmo, cara, fostismo, a nossa luta. Esse aí você também não sabe onde é que é? Também não faço ideia. E a Ruptura, né, também conhecida. Ruptura é gráfica. Daqui de São Paulo mesmo, aliás, acho que é Campinas, para ser mais exato, não sei. Se você for do Ruptura e estiver ouvindo esse podcast, comenta aí. Comenta aí. Falar em comenta aí, cara, sabia que eu cometi um erro num desses podcasts? Que erro? Eu falei que a cada 7 anos acontecia o ano do jubileu. O ano do jubileu é a cada 50 anos. Ah, é? É. E eu fui embora junto, nem corrigi? Então aí, ó, já nos retratando, o ano do jubileu... Lá no Antigo Testamento, é a cada 50 anos, quando havia uma redistribuição. Olha que coisa legal, cara, reforma agrária. Havia uma redistribuição da terra. Ah, tá. Né? Então, as porque as famílias iam mudando de tamanho, crescendo, outras diminuindo. Então, havia uma redistribuição da terra de acordo com o tamanho das famílias e aquilo que aquela família produzia. Por isso que os levitas não recebiam terra, porque eles não produziam nada. Olha que interessante isso aí, hein, Luiz? Ó, reforma agrária, cara. A Bíblia é sensacional, Eduardo. Ó, tá retratado, vocês que são qualquer coisa da depressão. Bíblia da depressão, Arminio da depressão, Calvino da depressão. Vocês que são teólogos da depressão, né? Que é mais um humor meio hater, né? Faz um humor, às vezes, algumas são inteligentes. Mas você sabe, Luiz, é que não tem como. Essas coisas puxam outros assuntos. Eu saí da maioria dessas páginas, viu, cara? Saí da maioria. Porque assim, eu percebo que não é uma coisa que edifica, é mais agressivo, pra falar a verdade. É. É mais agredir ao pensamento do outro do que passar apologética. E o apóstolo Pedro, ele nos mostra que quando você for fazer uma defesa apologética, faça a defesa com toda a mansidão. E o que eu vejo é só os caras no ódio. É cheio de haters, né? Os haters. É, haters never gonna be. Mas vamos tocar punk rock aí. Toca aí. Você escolhe, vai. Vou deixar você escolher. Eu vou ficar com a Transbord. Nem tudo está perdido, porque eu creio que nem tudo está perdido. Uhum. E Ruptura, né, cara? Fora dos limites. Ó, vocês que a gente não está tocando, tá no nosso fundo aí, né? Você já deve... É, as músicas que não tocam estão no fundo. Nosso papo aí. Inclusive, tem música no fundo aí, porque às vezes a música que não é suficiente, né? Vocês também estão escutando aí músicas da coletânea Cristo Suburbano no fundo. Pois é. Então vamos lá. Transbord, Nem Tudo Está Perdido e Ruptura, Fora dos Limites, Som na Caixa. chão. E tanto esfrega na cara, e tanto suportar canalhas. Só mesmo para os limites, para os limites, para a razão. Para que aconteça muito gol, para os limites, para a razão. Para que aconteça muito gol. De tanto medicar o pão, e tanto se perder de casa, e tanto agonizar na malha. Só mesmo para os limites, e tanto pegar a mão, e tanto só levar a bancada, e tanto se safalha. Só mesmo para os limites, para os limites, para a razão. Para que aconteça muito gol, para os limites, para a razão. Para que aconteça muito gol. Para os limites, para a razão, para que aconteça muito gol. Para os limites, para a razão, para que aconteça muito gol. Para os limites, para a razão, para que aconteça muito gol. Para os limites, para a razão, para que aconteça muito gol. É isso aí, rapaziada. Esse é o som do subúrbio. Acho que eu vou morrer no subúrbio, cara. Nossa, que clama no subúrbio. Lembrei do outro som do Ressurreição. Eu que fui sempre da Zona Sul, mas eu só virei gente no subúrbio. Você era da Zona Sul da onde? Do Rio? Do Rio de Janeiro, cara. É mesmo? Você... era o cara que tava sendo abaixado ali e tudo? Não, eu me criei no Leme, cara. Copacabana. Copacabana, hein? O negócio era praia. Você que tá ouvindo o podcast, coloca aí a hashtag Luiz é burguês. Eu fui burguês. Mas a gente não esquece um pouco da burguesia. Coloca aí a hashtag Luiz é burguês. Tá querendo me zoar, né? É, acha? Pessoal, ele gosta da... Os caras já estão me chamando de tiozinho da podosfera, cara. Não, ele gosta da missão na íntegra, pessoal. Então ele não é reaça, não. Eu sou missão na íntegra, cara. Eu coloca. Sou um adepto. É burguês na íntegra. Coloca a hashtag aí, Luiz é comuna. Aí você acabou comigo. Ah, essa... Só porque o meu time tem vermelho. Ah, o meu tem. Aliás, a única coisa que eu acho bacana na portuguesa, cara, são as cores. É, cara, e o que eu acho legal do Fluminense é o tapete. Pelas barbas do profeta, Eli Coimbra! Vamos lá. É, próximo bloco, o que temos aí? White Sheep, Timóteos e Deserter. White Sheep com fim dos dias, Timóteo com vivência e violência, Deserter com aborto. Cara, Deserter, cara. Eles tocaram aqui, sabe? Ah, é? Tocaram no Rock com Pastel. Rock com Pastel deve ser uma delícia. Cara, que banda boa, cara. Essa aí ainda era do primeiro disco, se não me engano, essa música. Mas hoje eles estão mais, assim, mais crossover mesmo, né? Aham. Uhum. Mas que banda boa, cara. Pense numa banda que agita o show inteiro, cara. Os caras não param e eles estão velhinhos já, cara. O Pipe... Pastor Pipe, que é o líder, né, da banda, já tá, já passou dos quarentinha, né, já... Mas os caras agitam o show inteiro, cara, é assim, é muito legal o show dos caras. Entendi, não. Inclusive, vai ter que tocar, né, Deserto tem que tocar, daí você escolhe entre o Timóteo e o White Sheep aí. Sim, cara, Timóteo Rip. Por quê? Coitadinho. Ah, vivência e violência, cara. Você já pode ouvir uma nova versão no No More Zombie. Qualquer coisa, procura essa coletânea aí e ouve a versão original. Então, White Sheep, Fim dos dias, Deserter, aborto. Gritos! Sangue! o câncer. O aborto mata mais do que a Segunda Guerra. O aborto é um crime contra a raça humana. Isso aí, ouvindo aí mais umas músicas aí. Essa do deserto era uma pedrada, cara. O deserto é cacetado. Aliás, a música nova, pra aproveitar e fazer o jabá, né? O novo single do Holy Factor é sobre o aborto. Ah, é? Uhum. Assassinos. Escuta lá. Escuta assim aí, pessoal. Eu ouvi. Sou um fã da Holy Factor. Bom. A gente tá chegando no finalzinho, né? Temos só mais três bandas aí pra tocar duas. E provavelmente vão fechar o bloco mesmo. Então vamos falar isso primeiro sobre as bandas. É Áudio Luz, não conhecia. Também não conheço. Não conheço nenhuma dessas três últimas. É, Sentinela Celeste eu já conhecia. É bom. Eles tinham uma pegada mais metal, assim, sabe? Certo. Mais trabalhadão, assim. Só que eles têm tem uma fase deles que é mais hardcorezão, assim. Certo. É uma banda boa, viu? São bons músicos, assim. É uma banda bem, bem bacana. Eu acho legal, assim, o som deles. E Refúgio também não conhecia. Olha, eu não conheço nenhuma dessas três, cara. Então, sei lá, vou jogar pra você escolher aí, hein? Sei lá, cara. Vou ficar com Sentinela Celeste, que eu gosto. E Unidunité Salamé Mingue. É, Refúgio Anorexia. Fechou. Vamos despedir da galera? Vamos despedir. Pessoal, como sempre, é um prazer estar com vocês aí na Podosfera. Comenta aí, faz os comentários. Acessa, fazer o jabá já, né? Acessa a página aí do Cristo Suburbano. Acessa lá o cristosuburbanorecords.bandcamp.com. Acessa lá também a minha banda, a página No More Zombies. Ali tem SoundCloud, Reverb Nation. Vocês podem fazer uns downloads bacanas. E a minha indicação de livro, eu vou indicar para você para assistir, olha que vacilo, para ler, né? A minha indicação de livro. Eu indico um livro do pastor Ricardo Gondim, que é o É Proibido. É um livro assim que eu percebo em pleno 2015, gente discutindo assunto dos anos 70 ainda. Ah, posso ouvir música do mundo, música de Marte? Posso. Gente. Deus, cara, amadurece. Você faz a mesma pergunta, posso fazer sexo antes do casamento? Pessoal, amadurece, cara. Que então, sabe o que? Meu Deus do céu, gente. Vocês fazem umas perguntas, cara, que assim, tá cheio de informação na internet, informações boas, tem as porcarias também, não vou negar. Mas, cara, vocês estão buscando a licença pra querer. Vocês estão querendo o quê? Questiona a Deus. Aliás, quer saber a sinceridade? Lê as cartas paulinas, vão te instruir melhor. Não fica perguntando pro pastor, não. Pega as cartas paulinas, o que, que o apóstolo Paulo ele fala sobre isso aí. Analise isso aí, cara, porque. Você tá querendo o quê? Buscar autorização, né? Então faz o seguinte, mesmo você chegar e perguntar pro pastor, se você pergunta pro pastor, você tá perguntando como semideus. Pergunta pra Bíblia, pergunta para o que Deus revelou ao apóstolo Paulo na Bíblia. Vai lá e pergunta. Então eu indico o livro do Ricardo Gondim, tem pra PDF, É Proibido. É um livro muito bacana. É um livro assim que a pessoa fica discutindo assunto dos anos 70, anos 80, em pleno 2015. Então, meu, acorda um pouco nisso aí. E é isso aí. E qual que é as tuas despedidas finais, Luiz? Bom, eu vou indicar na parte de música o disco Guerreiros Celestiais da banda Alicerces, você que curte metal. Foi a banda que participou da primeira canja. Eu tô indicando esse disco. Eu não sou fã de metal, veja bem, eu gosto de música boa, mas assim, eu não sou um fanzaço de metal, mas eu tô indicando esse disco. Você entra lá na fanpage da banda, lá, escuta o podcast, entra na fanpage da banda, fala com o Daniel Honorato pra comprar esse disco, Guerreiros Celestiais, pelo seguinte, gente, esse disco, ele é um disco die, é do it yourself. O que quer dizer do it yourself, Eduardo? Faça você mesmo. Os caras gravaram eles mesmos, com as condições deles, não usaram estúdios profissionais, não usaram um estúdio para fazer masterização no final. E eu vou dizer para vocês o seguinte, cara, tá sensacional. Cara, que disco bem feito. Eu fiquei de cara. Os caras são muito bons, cara. E as letras, os caras cantam metal em português e fica bom. É sensacional. Muito bem feito. Tô indicando assim de coração mesmo. Gente. Vocês sabem que eu sou punk, cara, mas eu tô indicando esse disco. Ouvi ele, hein? E para ler, vou dar uma indicação aqui, vou jogar aí. Por que não sou calvinista? Esse livro é do Jerry Walls e do Joseph Dungel. Certo. Por que não sou calvinista? Ele é da editora Reflexão, são 228 páginas, mas tem uma promoção, vou fazer um jabá pro Bibo aqui, você comprando ele na BT Store, lá da loja, vai estar o link aí da loja do Bibo Talk, além de você estar ajudando o podcast lá do Bibo Talk, que é um podcast sobre teologia sensacional. Ouvi alguns, hein? É bacana. É, muito bom. Você ainda tem uma vantagem. Comprando na loja do Bibo, você não paga o frete. Eles estão com esquema aí, eles estão vendendo no mesmo preço que está na loja da editora, só que sem o frete, com frete incluído já. Então você vai pagar R$45. Cara, o livro é sensacional. Por que não sou calvinista? Essa é a minha indicação. Eu desejo a todos um ótimo final de podcast, muito som, que Deus abençoe, prospere, guarde e cuide de cada um de vocês. Esse é o desejo sincero do meu coração. E é isso aí, pessoal. Deus abençoe cada um de vocês aí que está ouvindo o podcast. Compartilhe aí nas suas redes sociais esse podcast. Vamos ajudar o underground cristão a crescer e mostrar que existe música cristã de qualidade. É isso aí. Então vamos lá. Sentinela Celeste com Revolta e a banda Refúgio com Anorexia. Grande abraço. Grande abraço. Como sempre. você tá na ladeira, acelera, tu tem freio que vão. Onde você vai parar de cara pro muro da tenda? Chora, porque sou parte de ser feio, sua vida acabar. Tem a chance, falei de jeito, você morreu, não posso mais convidar a salvar. No seu aviso, pra cada um comigo, você ouviu, é mentira, que ele é anjo de luz. Chora, miséria! Sobrana, sofria, amor é que tenha, espírito, paralisia, mental. Sobrana, sofria, amor é que tenha, espírito, você tá na ladeira, acelera, tu tem freio de mão. Onde você vai parar de cara pro muro da tenda? Chora, mas só faço sem pé e sua vida acabar. Vem a chance, falei de jeito, você morreu, não posso mais convidar a salvar. No seu aviso, espancado, como você ouviu, esse tiro que ele anjo de luz. Chora, miséria! Mental! Sobrana! Sofia! Amor é que tenha! Espírito! Cara, eu acho que dá pra conversar agora o próximo, assim. É, eu vou colocar o link, né? Tô só anotando aqui. É, e ele não quer deixar de ser católico, deixar de ser padre. Mas o Evangelho de Cristo, ele é um evangelho que prega cruz,